Eu devo confessar que eu tinha preparado um texto para isso. Eu tinha preparado uma trilha sonora, sei lá, uma musiquinha, mas sei lá. Eu acabei que desistindo. É porque quando eu penso muito em complicar as coisas em relação a fazer podcast, gravar podcast e tal, eu acabo me exigindo muito para algo que, de certa forma, talvez não tenha retorno nenhum. Mas estou perto de grandes mudanças que virão na minha vida, se eu trabalhar duro para que elas aconteçam, né? E se eu conseguir fazer, né, trabalhar duro para que elas aconteçam, seria bom registrar. E até mesmo para minha audiência, que eu acho que será quase zero, poder ouvir. Eu não sei se eu terei audiência, eu não sei se eu terei ouvintes, eu nem sei como eu vou postar realmente esse podcast. Tem milhões de formas, só que a mais certa e correta é a que eu não quero fazer, porque envolve gastar dinheiro. E eu não tô com saco pra gastar dinheiro. Saco e dinheiro. Dinheiro eu até tenho, mas vocês entenderam. É porque, na verdade, quando você começa investindo em algo, sei lá, você tem que ter uma garantia, sabe? Eu, pelo menos, eu gosto de ter garantias. E é claro que, quem sou eu pra falar isso? Eu já me envolvi em muita furada, assim. Furada, assim, não de golpe ou coisa parecida, mas, tipo, apostar em coisas que não iam dar, sabe? Ó, a primeira coisa que eu apostei, assim, foi furada, foi jogar pôquer. Jogar pôquer online. Eu posso dizer que sou até um pouquinho bom em pôquer, mas eu não era tão bom assim a ponto de viver disso. Eu sempre sonhei em trabalhar na internet, trabalhar com computadores e tal, tal, tal. Trabalhar me divertindo, né? Mas não é pra qualquer um. E eu já soube de uma galera aí que realmente trabalha com isso e diz que de início é divertido, você ganha muita coisa e tal, mas às vezes não vale muito a pena não, cansaço mental da porra. E eu já tive uma experiência de trabalhar com internet e tal, quase de graça, né? Mas é muito trabalho pra pouco reconhecimento e quase nenhum retorno. Eu tinha um podcast antes, já tive vários, na verdade. Mas o estilo que eu queria fazer agora de podcast é o que eu tô agora gravando, que é esse assim, mais informal, talvez eu coloque um BGzinho e tal, papapá, porque eu não gosto de nada muito silencioso, não gosto mesmo, é muito chato ficar nessa de silêncio e tal, e não colocar nada por baixo, sei lá, é radialista, é mania de radialista. Se vocês ouvirem algo de som de fundo aqui, que provavelmente eu vá tirar, é minha família gritando, mesmo que eu esteja aqui num quarto fechado, fazem barulho de qualquer forma. Bom, nossa, eu falei muito, sem texto. Tá, meu texto, eu tinha um texto aqui pra postar, deixa eu pegar aqui. Eu vou colocar som também de clique e tal, ó, isso aqui é feito, viu? Isso aqui é feito. Aqui, podcast e tal, era sobre ter 25 anos e tal, tinha música e tal, mas sei lá, tem aqui um texto, né, com 25 anos você não é velho, mas também não é tão novo assim, uma viadagem assim que eu ia botar, mas eu me desanimo muito rápido, esse é um problema e é um problema muito grande, mas eu acho que sendo totalmente verdadeiro, talvez seja bom, né? Quem sabe assim, não, nunca se sabe. Mas é isso, esse é o piloto, eu vou tentar falar mais algumas coisas se eu pensar. Tem o que pra falar? Tá, o que você pode esperar disso aqui, que você que está ouvindo? Se eu te mandei esse áudio, você é uma pessoa bem próxima de mim, ou próxima de mim na internet, eu quero dizer. Eu vou tentar fazer algo legal, né? Pra, sei lá, né? Algo legal. Algo que dê pra postar, digamos assim. Eu sei que pelo iTunes talvez eu não possa agregar o podcast, porque tem que ter um site próprio e tal, uma ID própria, eu não tô a fim de fazer nada disso. Quer dizer, eu sei que por Blogspot ou por WordPress ou essas paradas dá pra fazer. A melhor forma é pelo SoundCloud, né? Que é o melhor de todos. Mas, porra, SoundCloud depois vai querer tirar meu dinheiro. Vão ser quase uns 99 dólares por ano, eu acho, né? Que é ilimitado. Eu não tenho isso não, pai. Não tenho isso não. Não tenho, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho. Tem também agregador aí de site que é R$ 10 a mensalidade. Eu devia parar de ser tão pão duro e botar um, mas... Porra, eu já gasto com muita coisa. Quer dizer, não muita coisa, mas assim... Eu gasto, né? Não é com besteira, é com. Geralmente com lazer, né? Apesar de ter essa voz de nerd derrotado, eu tenho namorada e a gente precisa, né? Daqueles carinhos, carinhos monetários, chamados presentes, agrados, cinemas e etc. que o nosso querido mundo capitalista nos proporciona e que temos que fazer mesmo. E se você não fizer, é melhor ficar sozinho mesmo. E se eu ficar sozinho, vou começar a gastar com besteira também. Então eu tô num beco sem saída. Mas é tudo controlado, graças a Deus. Uma coisa boa pra galera que não gosta de gastar muito, mas ainda tem que gastar, é cartão de crédito. Mas não qualquer um. O que eu tô usando agora é um tal de Nubank. Nubank é um cartão foda. Ó, Nubank, paga eu aí, ó. Tô fazendo propaganda aqui, caralho. Cartão muito bom. Inclusive eu tenho que pagar a mensalidade esse mês. Eu vou postar assim mesmo. Não sei não, não tenho que me preocupar muito com isso não. Deixa eu ver o que eu ia falar. Eu tenho que, na verdade, pensar em botar uns, tipo, eu vou até apagar essa porra desse texto aqui que eu fiz. Eu tirei, fiz essa porra aqui a madrugada toda. Não, no que é que eu, não é que eu fiz. Não foi tão trabalhoso assim de você pensar em que com 25 anos o que você deixa de ser ou de fazer e tal. Talvez até. Pronto, o primeiro assunto dessa porra aqui. Próximo episódio, até esse mesmo. Vai ser esse aqui, ó. Com 25 anos. O que eu aprendi? Ah, eu vou falar com 25 anos. Tá, não, vai ser esse aqui mesmo. Pronto. E não vai ter edição, não, porque acho que a edição é uma coisa que eu sou boa, mas eu não quero me mostrar muito, não. É. Tá, com 25 anos. Pô, pera, deixa eu ver aqui o texto que tinha antes pra me ajudar. Aqui, aqui. Com 25 anos, você não é velho, mas também não é tão novo assim. É, eu escrevi, é claro que eu concordo. É, eu não tô me sentindo com uma crise tão grande assim de meia-idade, nem nada. Se eu estiver falando muito baixo, eu me desculpe. Não, nem sei porque eu tô pedindo desculpa, é só aumentar o volume. Porra, que menino burro que eu sou. Tá, tá, você não é velho, mas também não é tão novo assim. É, tem isso. Não sou nem velho, nem muito novo, mas sei lá, com 25 anos você tem uma crise de meia-idade que não existe. Cadê você? Com 25 anos você deva ter muitas. Você deve ter muitas responsabilidades. Se não tiver tantas assim, com certeza terá no futuro. Eu já tenho algumas. Que eu considero tarefas, né? Não responsabilidades assim, oh meu Deus, oh, se eu não fizer, o caos vai se implantar na minha vida, não. Mas são tarefas que tem que se fazer e acabou. E se não tiver tantas ainda, com certeza terá no futuro, isso aí é verdade. Eu tenho algumas no futuro. Você sabe o que é certo, o que é errado, e o que pensa que é certo ou é errado só depende do seu ponto de vista, isso é óbvio em qualquer. Pós-adolescente, né? 25 anos você não é adulto. Eu não considero um cara que tem 25 anos adulto. Geralmente a situação de uma pessoa que tá com 25 anos no Brasil é desempregado ou tá empregado, saiu da faculdade, virou pai. Porque geralmente se vira pai com 25, muita gente se casa com 25 anos. Eu tô impressionado que meu círculo de pessoas que eu conheço, né, assim, chamadas colegas, que amigo só é pai, mãe, foda-se. Não, não vou ser tão do mal assim, tá? Tem alguns amigos assim, mas galera, depois, pronto, com 25 anos, todo mundo some. Some porque vai viver a sua vida, caralho. Esse negócio de colégio, época de colégio, amizade. Claro, eu não sou uma pessoa que tem muitos amigos, eu nunca gostei muito desse paparicagem toda, não. Será que eu acho que eu sempre fui muito sociopata, interesseiro, sabe? E se a pessoa não me der nada assim, de que agregue, eu. Oh, foda-se. Eu sou assim mesmo, foda-se. acho que eu tenho mais amigos na internet do que na porra da vida real, até porque eles são limitados a um login, uma senha e pronto. Aí eu falo a merda que foi, se não der, deu. E é isso aí. Tá, bora ver. Olha, desculpa se esse podcast vai estar todo embolado, tá tomando no cu, rapaz. Dá vontade de apertar stop, mas não. Hoje eu não vou apertar stop. Hoje eu não vou nem editar esta bagaça. Eu vou fazer que nem um brother meu que faz podcast também. Acho que eu vou colocar no YouTube. Vou pedir, ó, tá aqui meu áudio. Bote aí no seu aí, pronto. Vai ser isso. Ele tem uma parada dele lá que ele fica filosofando, falando umas paradas de inteligente. Eu não sou inteligente. Tá, eu sou inteligente, mas não sou aquela coisa, meu Deus, nossa, estudei várias línguas, né? Não, eu sou fudido. Olha, eu vou estudar a minha primeira língua agora, quando eu for pra Europa. Ah, mas você é um playboyzinho, fazendo intercâmbio, vai tomar no cu, viado. Todo demorei 3 anos pra juntar dinheiro. Tá achando que é assim, é? Você vai assim pra Europa? Se eu fosse rico, eu tava ontem na Europa. Eu tava. Tá, vamos lá. É, desculpa o sotaque de baiano também, né? Eu sou baiano, eu tenho vergonha de ser baiano. Não que se eu fosse paulista ou sulista, teria orgulho, não. Mas na verdade eu tenho. Como é? Esqueci, agora eu tenho vergonha de ser brasileiro. É isso que eu tenho. É que tenho uma síndrome de vira-lata. Que outra coisa que é boa de se falar aqui. É você que fica aí nessa viadagem aí de ah, para de falar mal do Brasil, não sei o quê. Ah, fica aí nessa síndrome falando que brasileiro não presta e você é um. Meu filho, é aquela coisa, eu vou seguir a lógica da esquerda, né? Você não pode julgar ninguém se não viveu. Isso é uma puta idiotice. Mas em relação a ser brasileiro, isso aí meio que se configura como verdade. Porra, eu nasci nessa merda, eu já passei por várias merdas aqui. Então é um país de merda, entendeu? Assim, e a gente vê as notícias e o que tá por baixo dos panos também, até porque eu trabalho com políticos. Não é nem com política, porque se eu trabalhasse com política, aí se eu seria rico, eu já estaria na Europa ontem, não estaria querendo ir no futuro. Trabalho com políticos. Eu sei que essa caralhada de gente é tudo filha da puta. Então, assim, é um país de merda, entendeu? Ah, mas você não tinha esperança que o país é melhor. Que porra de. Eu não quero que o país melhore, não. Pra que o país melhorar? Não quero, não. Eu quero que se foda. Eu tenho uma política de que se foda, que é linda. É só que se foda. Fica nessa aí de. Ah, não, vamos tentar melhorar as coisas. Não. Eu sei que nesse podcast eu tô falando um monte de merda junta. Vai desculpando aí, mas eu quero que se foda mesmo. Eu tô cansado de. Eu vou pensar nos assuntos aí e tal. Pro segundo episódio e tal. Não sei. Tá, vamos continuar aqui com os 25 anos, tá? Com 25 anos você se acha adulto, você é só jovem, aquela porra da crise que eu falei. Com 25 anos você é confuso. É, eu sou confuso pra caralho, pode ter certeza. Com 25 anos você acha que o mundo é seu, mas que na verdade você é que é o mundo. Eu não entendi, eu tenho às vezes umas frases de maconheiro assim que. Vai tomar no cu. Com 25 anos você quer conhecer o mundo, justo. E se conhece o mundo você quer conhecer pessoas. Eu quando fiz esse texto aqui eu queria dar uma de Café Brasil. Porra, eu não sou o cara do Café Brasil, caralho. O cara do Café Brasil. Tem história, tem história. Ele tem. Assim, ele deve ter barriga. Barriga, sabe o que é barriga? Aquela barriga saliente e tal. Não sei como é o corpo dele, mas ele tem história. Pessoa que tem história tem barriga, é a regra. Mas assim, você vê pela conversa do cara e tal, que ele, sabe. Pô, geralmente essa galera assim é uma galera que sabe escrever uns textos bons. Eu sempre quis escrever. É, sempre gostei de arte pra caralho. Mas, rapaz, eu nunca encontrei a minha arte assim. Eu sei que é comunicação. Eu me comunico bem, blá blá blá, sou radialista. Legal, tá. Nem exerço mais a profissão de rádio e TV tanto quanto gostaria. Eu ultimamente, atualmente, eu sou fotógrafo. Por isso que eu trabalho com políticos. Eu fico tirando fotos desses filhos da puta. É, às vezes eu quero que a câmera seja uma K47, né? Pra já mirar assim, meter em todo mundo. Mas como isso não é possível, vou tirando minhas fotinhas, até gosto. Quando entrei pra esse ofício, eu não sabia porra nenhuma. Sabia apertar o botão, né? Mas não sabia porra nenhuma de zoom, técnica de iluminação, as paradas de viadagem que tem em fotografia, eu não sabia porra nenhuma. E aí comecei a estudar e gostei pra caralho. Então virou o trabalho que se tornou hobby. É, né, uma coisa irônica. Geralmente é o hobby que se torna trabalho. Comigo foi o contrário. Mas eu sou diferentão. É sempre assim. Eu gosto de ser o diferentão. Sou contra a cultura da cultura que é contra a cultura. Eu sou um merda. Tá, vamos lá. Com 25 anos você percebe que talvez tenha desperdiçado a sua vida, que talvez já aproveitou demais. No fim das contas, o melhor é continuar aproveitando. As frases assim de maconheiro. Não, não, na verdade é, eu fiquei nessa aí de crise de meia-idade, de conhecer o mundo e tal, tal, tal. Mas o lance todo é que, com 25 anos você acha que você não fez nada de proveitoso na sua vida e talvez não tenha feito, não. Isso é a mais pura verdade. Mas às vezes pequenas coisas assim podem se tornar grandes, é aquele efeito bola de neve, e que você nem se dá conta que na verdade foi algo engrandecedor. Tá, com 25 anos você já pode ser pai, mãe, ou talvez tio, tio, ou talvez só filho e filha. Aquela lenga-lenga que eu falei mais cedo. Com 25 anos você já deve ter lido mais de 10 livros, e se já não leu mais que isso, tá na hora de ler, pois vai te fazer verdade. Ler é uma coisa boa pra caralho, e é um dos motivos que eu não escrevo, porque eu não leio muito. É uma dica que todo escritor dá pra quem quer começar a escrever. Você tem que ler, e muito, você tem que gostar muito de ler pra escrever. Muito mesmo. Você tem que ler, devorar livros, ou artigos, ou a porra que você quiser. Agora, ler na internet, ler Twitter, ler Facebook, isso não conta, né, filho? Tem que ser coisa assim que. Tem que ser textos grandes que façam sua cabeça trabalhar. A mente tem que trabalhar. E mesmo que seja coisas de rede social, acho que é muito difícil você aprender. É só merda que você lê e geralmente não é uma coisa muito boa. Enfim. Eu, por exemplo, estou estudando agora. Vou ter que voltar a estudar, né? Tem isso. Inglês pela internet. É um negócio muito fodido. Eu preferiria estar com um livro estudando, mas papaizinho aqui não tem money pra comprar um livro de inglês. Se vocês quiserem doar, vou deixar a minha caixa postal aqui embaixo, vocês mandam, né? Tá. Com 25 anos você tem suas músicas preferidas, mas também está aberto a escutar. Esse lance de música preferida é verdade. Eu escutei quase minha adolescência inteira heavy metal, metal, até eletrônica e tal. Mas quando você cresce, assim, eu descobri o jazz, gostei de jazz, descobri. Velho, não vou mentir não. Até axézinho e MPB eu me pego ouvindo algumas vezes, porque é influência, não adianta. Assim, eu não me limito a ficar ouvindo o que toca hoje em dia, né? Porque. O que toca hoje em dia é muito merda. Tipo, eu já parei. Eu parei. Eu, tipo assim, eu por gostar de arte, né? Eu tenho um olhar. Tento ter um olhar artístico para todo tipo de coisa. Né? Até pra merda, assim. E aí eu fui parar pra ouvir Pabllo Vittar, a Drag Queen. O que Pabllo Vittar faz, ou tenta fazer, tem homens, né? Vamos dizer assim, homens que fazem melhor que ele há muitos anos, né? Tem drag queens aí que são muito melhores que ele. Só que a única diferença é que ele é jovem. Ele é um cara que soube se adaptar em relação à internet. E com essa onda do politicamente correto. Aí ele fez fama. É isso. Mas a música dele é uma bosta. Tem homens. Tá, vou falar drag queen. Vamos falar drag queen. Tem drag queens que cantam bem melhores que ele. Eu já vi alguns shows de. Mas com os shows que eu vi, as performances, né? Que eles não chamam show, chamam performance que eu vi. Só era dublagem, né? Eles pegam a música pronta e só encenam. Mas não tem conteúdo, sabe? É um falsete fudido. Tem um falsete fudido que fez muita fama antigamente, que hoje ainda faz, que é o Arrocha. Que quando estourou no Brasil, graças ao nosso. Graças a outro Pablo, né? O Pablo do Arrocha. Fez muito sucesso e hoje a gente chama de Sofrência. Mas o Pablo do Arrocha também tem um falsete e tal, que você percebe. Mas é um falsete que ele consegue corrigir. Mas o do Pablo não. Você percebe que, da mesma forma que. Por exemplo. A voz dele no estúdio é uma. Por quê? Você tá ali na mesinha de som. Eu já fui operador de mesa. E o operador de mesa sabe como é. Ele mete ali o gravezinho, conserta no agudo, tal, bota um bass mais legal pra dar um peso na voz assim, né? E aí pronto. Aí, como o Pablo quer afinar a voz, então ele vai assim, seu amar. Aí pronto, fica nessa verdade aí. Só que, tá, uma coisa é a mesa, é o PA, né? Que é o painel de controle automático, tá ali no estúdio, né? Pode regravar várias vezes. Mete ao vivo pra você ver como a pessoa não se fode. Se fode, porra, se fode. Porque o PA do show ao vivo não vai ser o mesmo, não vai ser o mesmo cara que tá operando no estúdio, e nem se for. E aí se fode. Eu sei, assim, por exemplo, grandes artistas como Michael Jackson usavam também o mesmo PA, né? O mesmo PA, que é uma configuração de mesa de som. Por que eu tô dando essa aula de configuração de mesa de som aqui pra vocês? Enfim, não canta bem, foda-se. Depois eu explico, se alguém se interessar, eu explico como é que funciona esse lance da mesa de som em relação ao cantor. Pra vocês aprenderem que cantor de verdade faz ao vivo, e às vezes quando é ao vivo, ainda assim, é um pouquinho ajustado ali na mesa. Vamos lá. Com 25 anos você tem que se alimentar bem. É uma coisa que eu tô vendo. Antigamente eu comia pra caralho e não engordava, não fazia nada, tal, tal. Hoje eu tô preocupado pra caralho com a saúde, porque assim, você envelhece, né? E o corpo começa a cobrar. Eu não tô sentindo assim meu corpo cobrar. Meu Deus, olha, você vai pegar um diabetes, vai pegar um câncer. Não, ainda não. E tomara que não pegue, né? Mas a gente vê ao nosso redor e, por exemplo, tem um tio meu mesmo que talvez perca o pé por causa de diabetes, né? Se feriu, cortou o pé, infeccionou e até agora nada. Tá, com 25 anos, nada é ironia, nada é sarcasmo, só se você quiser. Foda-se, tudo é sarcástico, eu sou sarcástico pra caralho. Com 25 anos você pode estar concluindo a sua faculdade ou qualquer meta da sua vida, ou você não pode estar fazendo nada, né? Isso eu já falei. Com 25 anos você é mais crítico, eu sou, ou você pode ser mais político, democrático, mais anárquico e até mesmo um ditador. Quem dera se fosse um ditador, metia desgraça em todo mundo. Com 25 anos você tem mais problemas, alguns fáceis e outros difíceis e outros inventados. Os inventados aí devem ser os malucos aí. Eu não sei. Ironicamente, esse texto fui eu que escrevi. E estou aqui nesta viadagem aqui de. Eu devia estar muito. É porque eu fiz essa porra às 5 horas da manhã. Eu devia estar muito drogado. Eu devia mesmo. Com 25 anos você não pode mais se dar ao luxo de se achar um confuso, desnorteado sobre a vida. Você já deve ter feito isso há tempos atrás e não deve ter dado tão certo. Ninguém acreditou. Verdade. Com 25 anos você deve ter pelo menos um pouco de consciência social, política e pessoal, mas por favor, nunca cague regra para isso. Isso aí é a verdade. Hoje em dia, as pessoas estão nesta viadagem de cagar regra. Cagar regra, sabe? Do politicamente correto. Não sei o quê. Ai, não pode ofender. Ai, não sei o quê. Eu vou fazer um podcast só pra isso. Vou falar sobre isso. Politicamente correto. É a coisa mais hipócrita que eu já vi. Quer dizer, assim, eu acredito firmemente em duas coisas na vida: o sarcasmo e a hipocrisia. São duas coisas que eu. Depois da morte, é a certeza da vida que eu sei que existe: o sarcasmo e a hipocrisia. Porque não tem, velho, não tem um que não se fode sendo enforcado pela mesma corda. Não adianta, não adianta. Ah, nosso monitor até aqui apagou. Que porra foi essa aqui? Que porra foi essa aqui? Tomar no cu, rapaz, eu não posso nem fazer a porra de um podcast direito que vem uns filhos da puta e faz isso. Tá, já tem quanto tempo aqui? Tem quanto tempo aqui nessa porra? Porra, já tem muito tempo. 23 minutos? 24 agora, 24 minutos. Já ocupei tempo demais de vocês. Já enchi muito o saco. Olha, esse ano, 2018, eu vou ter que estudar inglês. Vou ter que voltar a malhar em casa, porque não vou pagar academia nem fudendo. Há opções muito boas de se malhar em casa. Pronto, vou fazer um podcast sobre isso também. Eu vou anotar depois, vou ouvir essa porra aqui toda. E vou anotar tudo que eu prometi pra vocês. E pronto, é isso aí. Se você aguentou me ouvir durante 25 minutos, foi um prazer e até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.